Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Jokebox, podcast de música da Trust TV. Eu sou o Red e estamos aqui com o Luquinhas. Olá pessoas, hoje nós vamos falar do que é possivelmente o disco mais fraco do Michael Jackson em vida. Vamos falar aqui hoje do Invincible, que é o disco de 2001 do Michael Jackson, né? Tipo, o primeiro e talvez o único, se você considerar só discos de estúdio. Disco do Michael Jackson nos anos 2000. E, cara, esse disco foi uma treta que, nossa senhora. Vamos só começar dizendo aqui que, provavelmente vai ter gente que vai odiar o disco e vai ter gente que vai amar. Divide muita opinião. De certa forma. Sim. Na época dividiu muita opinião. Hoje em dia também tem debates aí de se o disco é bom ou não. Então, isso aí vai muito de você. Mas a gente também é muito dividido no que a gente acha sobre o disco. E vamos começar falando sobre ele, né? E nós esquecemos de dizer a vocês, mas nosso editor / host, digamos assim, não está aqui de novo, o Knight não está aqui. Infelizmente, porque pra ele é meio difícil gravar em certos horários. E ele não pode estar com a gente de novo. Mas se tudo der certo, no próximo podcast ele volta. Força, Knight. Força. Cachorro. Você consegue. Cachorro. Se você estiver vendo esse podcast, eu irei te matar, cachorro. Enfim, vamos falando aqui de Invincible. É, né? Então, sobre o Invincible, ele dividiu um pouco as opiniões das pessoas, né? Tipo, um pouco. Eu acho que é consenso de que ele é realmente tipo, um dos discos mais fracos do Michael Jackson. Sim, com certeza. Né? Muita gente diz que ele é mais fraco que o History, ou que o History é mais fraco que ele. Eu não sei exatamente, né? Tipo, a gente poderia até talvez comparar o History com ele, mas eu não sei se a gente vai ter tempo pra isso. Pois é, o Invincible era um projeto Michael Jackson que ele vinha desde 97. Sim, que ele saiu da turnê do History ali, tipo, a turnê do History acabou realmente em outubro de 97 ali, com os shows da África do Sul. Sim. Né? E ele meio que começou a produzir o álbum já de, né, de começo, né? Tipo, já de, não, acabei a turnê, então vou começar outro álbum, porque eu não paro. O Michael Jackson, ele queria sair muito da rotina, ele queria fazer coisas diferentes, né? Então, ele falou lá com um cara lá, que o assessor dele, se não me engano, falou... Aí o assessor dele anunciou pra mídia um possível novo álbum do Michael Jackson, que tava vindo por aí. Queria ser bem diferente do normal, e é bem um álbum, assim... Bem diferente, assim, com um fio diferente. Se você for comparar esse álbum com outras coisas do Michael Jackson, como um Dangerous da vida, o próprio Blood on the Dance Floor, que eu considero como um EP, mas na verdade ele tecnicamente falando é um álbum de remixes, que saiu em 97, que tem 5 músicas inéditas e mais 8 remixes, e isso é papo pro outro dia. Mas a questão é que, tipo, se você for comparar com ele, com o próprio History também, que eu já citei, com várias outras coisas do Michael, você vê que ele tem um feel meio diferente. Você vê que, tipo, tem algumas músicas ali que não se parecem com coisas que o Michael faria normalmente. Ele tava querendo sair da rotina, Michael Jackson. Ele tava querendo sair da rotina. É, e isso é muito bom pro Michael Jackson, porque ele fez coisas incríveis no passado com isso. Mas no Invincible, né, galera? Ai, foi tanta treta. É, mano. Então, muita gente considera o álbum como a masterpiece mal vista do Michael Jackson e outras... É, tem muita gente que fala, tem muita gente por aí, que, tipo, muitos fãs do Michael que dizem não, que o Invincible é incompreendido, que pela ele é mídia opressora. Prima, não sei o que, cara, gente, calma. É assim, vamos deixar uma coisa clara aqui, a gente não odeia o Invincible. Mas ele realmente, eu considero o Invincible um disco um pouco mais fraco do que o padrão do Michael. Eu só não considero o Invincible mais fraco do que o Thriller, porque o Thriller realmente, pra mim, não dá. Eu não desgosto do Thriller, mas eu acho ele bem fraquinho em comparação com o Off The Wall, por exemplo. Mas também pra cara, o Off The Wall é o meu álbum favorito do Michael Jackson. Sim. Mas pra todo dia. O Invincible, ele foi produzido durante muitos anos, de 97 a 2000. Foi o álbum mais caro da história, com 30 milhões. Então, a questão desse álbum ter demorado pra ser produzido foi um pouquinho acentuada por causa das tretas, porque, tipo, todo álbum do Michael Jackson tem esse lance dos outtakes, porque eles demoram muito pra serem produzidos, né? E isso eu já digo entrando no primeiro tópico. Mas a questão é que, tipo... Repetindo. Então, todos os álbuns do Michael Jackson demoram pra ser produzidos mesmo, tipo, isso é normal, como eu disse. E, por consequência, todos eles têm bastante outtakes e, tipo, músicas que sobram e estúdio e tudo mais. Só que o Invincible, pra quem é fã do Michael e pesquisa esse tipo de coisa, ele é notadamente... Ele é realmente, tipo, notoriamente conhecido por essa questão dos outtakes, porque tem muita coisa, tem muita coisa mesmo que não aconteceu, tipo, que não veio à tona nesses álbuns, né? E isso foi acentuado por causa do que nós vamos começar a falar agora, do nosso primeiro tópico, que são os problemas que ele teve com a Sony antes de lançar esse disco. Que, se não me engano, começaram em 2001. Não, em 2000, na verdade, né? Tipo, lá pelos anos 2000, né? E esses problemas consistem em, basicamente, o Michael queria dinheiro pra produzir o disco. Ele queria mais dinheiro do que a Sony deu. Só que a Sony achou que era o suficiente. Enfim, o Michael Jackson, ele já não tava gostando muito da pressão da Sony. Ele já... A MGG Productions não era pra publicar a própria gravadora dele, né? Sim, ele queria mudar de gravadora nesse período, inclusive, né? Pois é. Aí ele começou a querer tirar os álbuns dele da Sony... A Sony não queria, ele queria mais dinheiro, a Sony não queria, porque o Invincible foi um álbum muito caro, como ele já tinha falado. Sim. E teve todos esses problemas com as gravações do álbum. E acabou com que a Sony falou assim: olha só, você grava o Invincible e acabou. Eu estou mandando você gravar o Invincible e é isso aí. É isso aí. E o Michael, ele não queria nada na justiça, né? Porque já tinha todas aquelas confusões de antes. Teve aquela treta de 93 e tudo mais, tipo... Então falou, não, chega. Tudo bem, eu gravo isso. Porque, óbvio, ninguém esperava que o Michael ia acontecer tudo o que aconteceu. Então, beleza, então eu vou lançar meus próximos álbuns depois de Invincible com minha própria gravadora, MJG Productions. Que hoje em dia, se não me engano, todos os álbuns do Michael Jackson estão já na mão da MJG Productions. Sim, ou da Epic, se não me engano. É porque esses negócios de gravadora e tudo mais, tipo, é meio confuso, se você for, sabe? Tipo, se você for ver a Epic, na verdade, é uma subdivisão da Sony, que não sei o que e tal. Mas sim, tipo, todos os discos que eu tenho aqui, estão aqui na minha mão, depois de 2001, tá com MJG, tá com o logo da MJG Productions. Sim, né? Aí o Maito falou, pô, assim, depois de Invincible, finge que não existiu. não foi bem assim, mas eu vou gravar mais álbuns, provavelmente, então, foda-se. É, exato. Só que, infelizmente, hip, MJJ. É, só que esse lance de gravar mais álbuns também foi uma treta à parte, que pode ser até um podcast sobre só isso, né? Tipo, sobre os álbuns que não... O álbum que não aconteceu do Michael, né? Tipo, tem vários rumores. Tem, tipo, tem o álbum de 2003, dizem que, tipo, o Michael ia fazer um álbum em 2003, só que deu merda por causa das alegações de abuso sexual infantil. Tem o álbum de 2005 daí, aí tem boatos do álbum de 2007, vai adiando sempre, né? Pois é. Mas isso é bem uma questão, né? Pois é. Houve também um monte de raiva, digamos, tipo, um grande rancor surgiu por parte do Michael para com a Sony, né? E em parte isso devido ao Tommy Motola. Sim, também conhecido como Sony da época. Motorolinha, pelos mais íntimos. Motorolinha. Que Michael Jackson disse que ele era um racista. Sim. Tem isso também. Maligno. Ele tretou muito com o presidente da Sony nessa época. Se não me engano, tem um discurso inteiro dele no YouTube falando mal da Sony em uma convenção que teve, tipo, gravaram. Tem um negócio assim mesmo. Sim. Aí ele disse que o Motola era maligno, racista. Aí depois a Sony tentou... ele já foi casado com uma descendente de negro. Não tem nada disso, não. É o pior argumento que você pode dar, tá ligado? Cara, mano... Sim. Podia até falar, tipo assim, nós pedimos desculpa. Cara, mesmo se tu não tivesse feito nada, Só pra Sony não ficar com aquela cara de empresinha maligna, entendeu? Ah, mas já a Sony, cara. De Mike Love Corporation, sabe? Mike Love Corporation. Alô, Mike Love! Queremos Alô, Mike você Love. Aqui! Enfim. Mike Love LLC. Imagina, cara. Ele lançou a Kokomo Brands, entendeu? Que é uma série de hotéis com o nome das músicas do Beach Boys, mas enfim. Ai, aí cara. Michael Jackson decidiu, quer saber? Foda-se. Vamos gravar Exato. Tudo isso aí. E ele gravou. Com toda essa pressão, o álbum acabou saindo esse pequeno Frankenstein. É, tipo, né? Ele é meio esquisito. É. A gente vai falar mais sobre isso quando chegarmos no Eu acho que ele é mais esquisito do que um álbum ruim. Foi muita pressão, cara. É o que acontece, é a mesma coisa do Smile. Muita pressão. Tipo, o problema é que, tipo, eu não sei o que aconteceu. Porque se você for ver, o disco não é ruim. Não. Ele não é ruim. Longe disso. Só que, tipo, quando você pega um history da vida, por exemplo, você percebe que o history tem mais sentido na ordem das músicas, que o history tem mais preocupação com as músicas, apesar dos dois covers que poderiam não estar aqui, mas enfim. Aí parece mais um relaxamento, sabe? Mas não é um relaxamento, parece, viu? Estranho. Até porque, porra, esse disco tem o quê? Esse disco tem 8 baladas. Tipo, a metade do disco é balada. São as melhores músicas, né, Lu? É, claro. Cara. Sim. Mas, tipo, eu realmente não sei o que aconteceu, porque eu não sei se esse lance de treta com a Sony e tudo mais foi o suficiente pra isso, né? Tudo bem, foi o suficiente pra, pro Michael ter cancelado a turnê do disco, além do 11 de setembro, que a gente vai entrar mais detalhes depois. Foi o suficiente pra questão de divulgação, foi o suficiente pro álbum não ter sido tão sucedido assim. Mas eu não sei se foi o suficiente pra ele ter, sei lá, escolhido as faixas errado, saca? Eu não sei o que aconteceu ali, né? Uma coisa que eu li, que, assim, eu não tô dizendo isso aqui por mim, não, eu li, foi que 25 milhões, se eu não me engano, foram só pra divulgação do álbum. Aí depois eu li que a divulgação do álbum foi cortada pela metade. Foi cortada pela metade. É, porque tipo assim, a Sony... Ah é? Tu não gosta mais da gente? Tô de mal. A gente não vai divulgar mais seu álbum, querido. Foi literalmente isso, tipo... 25 milhões? Brigaram. Eles brigaram, tipo, o Michael e a Sony brigaram num nível que o Michael não quis divulgar o álbum dele. Tipo, o cara não quis divulgar o próprio álbum. É, tipo, e o maior dinheiro do álbum foi pra divulgação, né? Exato. E se você, for ver algumas coisas, tipo, como o disco, primeiro que por causa desse lance de treta com a Sony, ele tem só 3 singles. O que não era costumeiro pro Michael, porque o Michael fazia single do álbum todo, se deixasse. Como foi, por exemplo, com o Bad, que pois só é. Just Good Friends não é um single. Mas, tipo, se você for ver, 2 só desses singles tem clipe. E em um só clipe, o Michael aparece, que é o clipe de Rock My World. Tipo, e Rock My World é a única música lá do A desse disco, se você for pensar. Porque Cry tem um clipe em que o Michael não aparece em nenhum momento, e Butterflies não tem clipe, até porque Butterflies é uma faixa meio esquisitinha, né, mas enfim. E o Rock My World, o clipe, outra, se não já não baixasse tudo... É, outra treta também. O clipe de Rock My World foi feito por pressão. Por quê? O que aconteceu? O que tinha mais que acontecer? Basicamente o que aconteceu... A música vazou. Exato. Então, tipo, o que aconteceu? A música vazou pra rádio ilegalmente, né? Tipo, como... Acontece, tipo... Já tava na era dos bootlegs. Então, acontece, tipo... Eu não queria dizer que é normal, mas... Não tem, muito não tem muita palavra. Tipo, naquela época, hoje em dia seria mais comum. Normal do que naquela época. Mas, porra, 2001, a internet já tava engatinhando, tinha Napster, tinha não sei o que. Então, beleza, a música vazou. Beleza. Aí, então, eles acabaram tendo que pensar, porra, a gente não pode lançar mais Unbreakable. Vamos lançar isso como compacto. Originalmente falando, Unbreakable era pra ser o primeiro single do álbum. E você percebe nitidamente isso, porque, tipo, você percebe que Unbreakable é, tipo, a música, tipo, do álbum. Tipo, ela é a grande, tipo... É. É uma música pra chamar as pessoas. E aí, galera, Michael Jackson ela tá aqui. Abre o álbum e abre o álbum muito bem, diga-se de passagem. Pois é. Né? Eu não sou muito fã, mas eu concordo. Tipo, ela abre o álbum perfeitamente. Tipo, se o álbum seguisse na linha de Unbreakable e tivesse mais algumas baladas ali pro meio e tivesse menos músicas e, tipo... Ele teria sido melhor. E, tipo, se tivesse algumas músicas melhores também, eu vou chegar lá depois, ele teria sido melhor. Só que, enfim, você percebe que Unbreakable era pra ser single. Só que, tipo, Unbreakable acabou não sendo single. E se você vê o clipe de Rock My World, você vê que, tipo, ele tem 13 minutos. E era pra Unbreakable ter tido um clipe gigante com um ator famoso. Porque, tipo, o Marlon Brando, que faz parte do clipe de Rock My World, era pra ser outro ator, se não me engano... Eu não sei qual ator que era. Eu cheguei a ler que, sei lá, era o Mel Gibson, mas eu acho que essa informação é totalmente furada. Então não confiem nisso. Mas a questão é que, tipo, era pra ser outro ator e era pro clipe de Unbreakable ter 20 minutos. Um mini filme. Sabe? Um tipo, ele tava querendo realmente fazer. Ele tava querendo. Exato, ele tava querendo realmente fazer, sei lá, um outro Dangerous ou então um outro Bad. Sabe? Tipo, ele tava querendo fazer as coisas. Só que por causa da Sony não rolou. E daí, tipo, ele gravou o clipe de Rock My World por pressão. E convidou tanto o Chris Tucker quanto o Marlon Brando pra fazer, né? E tudo mais, né? E uma coisa que que achei até interessante que foi logo o Rock My World que vazou e não Unbreakable, porque Unbreakable já tava pronto desde 97. É, né? É. Pronta é, não, Unbreakable, tipo, mas tipo, ela já tava, não. Tipo, ali, sabe, tipo... Já tinha muita coisa gravada. Ideia, já porque, tipo, é uma coisa. A Unbreakable... O Notorious B.I.G. Ela tem um rap do Notorious B.I.G., só que o Notorious B.I.G. morreu em 97, e esse disco é de 2001. É, tu... É uma curiosidade, galera. Eu fiquei bolado quando eu soube disso. Que bom. É, cara. Porque eu não sabia. Eu sabia que o Notorious B.I.G. tinha morrido, mas pra mim ele tinha morrido depois do Invincible, não antes. Sabe? É, cara, morri em 97. Tipo, eu não sabia realmente que Unbreakable tava nesse nível de completude, digamos assim, né? E com isso, acabou rolando essas pressões. Tipo, o Michael lançou o clipe de Cry. Só que ele não aparece no clipe de Cry em forma de protesto e tudo mais. E tipo, foi realmente... Essa briga com a Sony não deixou o álbum decolar e influenciou muito na qualidade final, eu diria, né? Na produção e tudo mais, mas enfim, meio que aconteceu. É, e se não bastasse tudo isso, a gente já tinha um grande problema, que o ano era 2001. O ano era 2001. E como se não bastasse... 2001 era o ano de 30 anos da carreira discográfica do Michael Jackson, que o primeiro single solo dele, entre aspas, porque todo mundo sabe que Michael Jackson na Motown não é solo de verdade, né? É, ninguém conta. Ninguém conta essa porra, tipo, todos os álbuns do Got To Be There... Começa com Off The Wall, começa com... Exato, começa com Off The Wall, porque do Got To Be There até o Forever Michael, não conta, é Jackson 5, basicamente, aqui. É Jackson 5. Jackson 5... Plush, My Presents, Michael Jackson. Sim, por aí. Só que o que aconteceu é que, tipo, o single saiu em 71, o single de Got To Be There, né? E 2001 era o ano de 30 anos de carreira do Michael e tudo mais. Tipo, ele ia lançar álbum, que não sei o quê, já tava começando a divulgar, saiu single e tal. Vou fazer turnê no que vem, gente, vai ser foda, que não sei o quê. Vai lá assistir que vai ser do caralho. Aí o que que ele fez? Setembro! Aí chegou setembro de 2001. Meu Deus. No dia 7 de setembro de 2001, aí, ó, Independência, o Michael, tipo, porra, o Michael pensou, porra, Independência do Brasil, vou fazer um show. Isso aí, porra, vambora. Na verdade, não, mas, tipo, chegou dia 7 de setembro e o Michael fez... Dia 7 e dia 10. O Michael fez um show pra comemorar seus 30 anos de carreira solo discográfica, né? E, tipo, ele convidou vários artistas, o show abriu com uma versão de Wanna Be Starting Something, cantada pelo Usher, pela Mia, que é uma cantora que é uma cantora que eu não sei muito bem quem é, sinceramente, me desculpem, mas... Galera, não sei nem quem é os dois aqui, galera. Não, o Usher do pessoal conhece, sabe? O Usher do pessoal conhece, né? Mas, tipo, aí... E teve a Whitney Houston também, tipo, uma versão de Wanna Be Starting Something. E a ideia do show era essa, tipo, você pegar outros artistas pra cantar as músicas do Michael. Só que tem um momento... É tipo ser o Michael Jackson and Friends. Isso, é, exatamente. É Michael Jackson and Friends, só que, tipo... Michael Jackson and Friends mesmo, né? Só que porque em 99 Sim. O Michael fez um show realmente chamado Michael Jackson and Friends. Só que ele tocava no final desse show. E aqui ele também toca. Também teve uma reunião do Jackson 5 com os 6 juntos, o que era raro de acontecer. E, tipo, o Randy parou de, sei lá, ser chato e decidiu ir e tudo mais, né? E tava tudo indo muito bem. Tava tudo, e, tipo, teve o show. Tudo acontecendo bem. Calma. Enquanto tava tudo acontecendo mal. Teve o show do dia 7 e dia 10. E esses dois shows não tiveram ensaio. E o show do dia 7 é muito caótico, sabe? Tipo, é caótico pra caralho. Tanto que ele nem foi transmitido. O show do dia 10 é mais organizadinho, mais bonitinho. E uma curiosidade é que esses shows também não tem Thriller. Né? Ok. Que, tipo, o pessoal acha que, ah, não, o Thriller é o maior sucesso do Michael Jackson, não tem assim, Thriller nesses shows. Assim, galera, assim, o bagulho é, Thriller, ele, nos últimos anos, principalmente depois que o Michael Jackson rated dessa, ok? É... Não, as outras músicas do Thriller tem, tipo, tem Billie Jean e tem Beat It. Só que Thriller não tem porque Thriller exige uma estrutura muito grande pra fazer e o Madison Square Thriller, Garden não ia dar pra fazer. E Thriller também ficou muito overrated nos últimos anos, claramente. Você fala o single ou o álbum? O single, a música em si. Concordo em partes, mas enfim, isso daí é papo pro outro dia também. Pois é. Mas a questão é que, tipo, o que aconteceu foi que, por conta de, por força disso tudo, o show foi bem desorganizado e tudo mais, e o segundo show aconteceu no dia 10 de setembro. Ah, meu Deus do céu. E o dia 10 de setembro é véspera de algo que vocês sabem muito bem, né? Ah, eu não vou nem dizer aqui, mas vocês sabem muito bem, né? E dizem as más línguas que o Michael tinha uma reunião no próprio World Trade Center no dia 11. Só que por causa desses shows ele acabou dormindo demais e não foi na reunião. Caralho, Michael Jackson. Ou seja, porra, dizem Michael as más línguas que era pro Michael ter morrido no 11 de setembro. Caralho! Cara, não, sério, se isso for uma mentira, mano. Eu espero que não seja, cara, porque se isso for uma mentira... Não, mas cara, é muita coincidência o Michael ter feito um show no Madison Square Garden um dia antes do 11 de setembro. Caralho, mano. É muita coincidência, cara. Mano, é muita coincidência. Cara, imagina, sério. Sei lá, Invisible é lançado como álbum póstumo. Porra, cara. Caralho. O Invisible ia ser, tipo, o álbum do século, provavelmente. Sim, né? E, tipo... Por conta do 11 de setembro, por conta de todas essas coisas com ações de temas de divulgação e tudo mais... Michael, que já não era fã de turnês, tipo, ele não gostava de fazer turnê, ele cancelou a turnê do Invincible e fez um show chamado What More Can I Give pra arrecadar fundos para as vítimas do 11 de setembro, isso em novembro de 2001, se não me engano, ou em 2002, eu não sei exatamente a data. Só que, tipo, ele fez um single chamado What More Can I Give, contratou um monte de artistas e nesse show ele só tocou duas músicas. Ele tocou Man in the Mirror e What More Can I Give com todo mundo, sabe? E Man in the Mirror não foi transmitido, inclusive, né? Também tem aquela história de um desses shows, acho que foi no dia 7 de setembro, que... Como é que é, Luquinhas? Que o cara pediu tipo, música, já tava no set ali. É porque, tipo, o Michael, ele tinha uma coisa, né? Tipo, quem conhece os shows do ele Michael sabe que, tipo, era uma coisa, tipo, extremamente fechada, que, tipo, ele tocava, ele fazia o mesmo show pra todo mundo, pra absolutamente todos os lugares em que ele ia, tipo, ele não mudava quase nada. Ele tinha toque com o show dele, basicamente. Só que nesse show ele abriu uma exceção e falou, não, eu vou pedir pra vocês que vocês escolham uma música. Aí ele falou pro cara, isso é uma coisa que eu nunca faço, mas vocês vão pedir uma música. Aí chegou um cara da plateia e falou, ah não, eu quero You Rock My World. Só que, porra, ele já ia tocar You Rock My World no outro set, cara. Tipo, eu fiquei muito puto. Perdida, mano. Porque, porra, tipo, vamos lá, o Michael não tocava Bad, por exemplo. Michael, cara, toca ABC, mano. Não, a ABC também ele já ia tocar no set, né? Ele já tinha tocado, na verdade. Ele já tocou ABC em solo? Sim. Caraca. Solo não. Solo não, ah, tá falho. I Want You Back e The Love You Save, sim, mas ABC não. Né? A questão é que... a questão é que, porra, o cara pediu uma música que o Michael já ia tocar, velho. Tipo, a música já saiu como single. É óbvio que ele vai tocar. Sabe? Em vez de você pedir Bad, que é uma música que o Michael não tocava normalmente, porque ele parou de tocar Bad na Dangerous Tour, isso em 92, tipo, já fazia 9 anos. Em vez de você pedir, sei lá, uma Labyrinth Girl da vida, uma... Sei lá, né? Vai... Naquela época já existia bootleg do Michael Jackson, pede uma música, porra, que ele lançou. Exato. Entendeu? Não, se bem que eu acho que não. Porque ele não ia fazer isso, porque é contratualmente errado fazer isso. Caraca, esse tipo de sério, coisa. É contratualmente errado você fazer esse tipo de coisa. Mas enfim. Tipo, caralho, cara, como é possível? Como é possível a pessoa ser tão burra assim, sabe? Tipo, é uma história que eu fico muito puto. Tem vídeo disso no YouTube, você pode procurar, tipo, Michael Jackson. Michael Jackson pede não sei o que pra pessoa pedir uma música pra tocar, enfim. Tem no YouTube, procurem, né? Então, tipo, voltando ao lance da turnê. O Michael cancelou a turnê do Invincible, só que, tipo, é uma coisa que deixa o coração de muitos fãs por aí partido. Por quê? Todo mundo queria, porque todo mundo adorava as turnês do Michael. Tipo, o Michael fazia shows, assim, tipo, espetaculares. magníficos, assim, todos eles. Era um trabalho de arte, mano. A Bad Tour, por exemplo, os shows da Bad Tour, cara, tipo, cara, eu já falei no Drops. Bad Tour é muito... Eu já falei isso no Drops quando eu falei do DVD que a Bad Tour rendeu. Vê algum show da Bad Tour, ou então pelo menos ouve, porque aquilo é incrível. E, tipo, a turnê do Invincible provavelmente seria algo melhor ainda, porque, tipo, ia ter as músicas do Invincible. E, tipo, o Invincible tem algumas músicas muito boas, né? Só que ele não fez por conta do 11 de setembro, por conta das pressões da Sony e tudo mais. E isso faz com que muitos fãs por aí especulem qual seria o setlist e como seria o show da History Tour. E tem muito show fan-made no YouTube, que as pessoas fazem. Mano, cara, é um bagulho muito louco. Não vou negar que se você for no meu canal, existe show fan-made dos Beatles, ok? Né? Então não... Eu não julgo as pessoas que fazem show fan-made. Às vezes existe, poxa. Existe. Tipo, as pessoas fazem. Eu já fiz show fan-made da Invincible Tour. Só que eu nunca editei nada e tudo mais. Mas eu editei. Eu cheguei a editar e lancei, cara. Ah, como seria o show? Deixa eu pensar. Ah, não. A abertura seria assim. Não sei o que seria assado. Ele ia tocar tal música. Ele ia fazer isso com tal música. Não sei o que. Figurino ia ser assim. Ô, Lucas. Eu cheguei a fazer isso, sabe? Você vira o The Sims do artista, entendeu? Exato. É literalmente isso. E cara, é muito bom. É fazer fanfic em forma de vídeo, entendeu? Mas, mas voltando aqui ao exato, né? Turnê cancelada, né? A turnê cancelada, né? Tipo, a gente meio que já falou, não tem muito o que dizer, né? Tipo, pois é. Se e vocês agora... quiserem, vocês podem, sei lá, procurar algum show fan-made. É muito interessante, ajudar, é muito interessante. Né? É interessante você ver como a cabeça das pessoas funciona pra fazer, pra dirigir um show. Né? E tudo mais. Até porque o Michael tinha uns setlists assim, tipo, muito coisa. Se você for parar pra analisar, era tipo. A função das músicas no show era a mesma, tipo, dependendo da música. Tipo, sei lá. Ah, tem I Just Can't Stop Loving You nessa parte do show. Mas eu quero tirar I Just Can't Stop Loving You, então eu vou botar uma música semelhante. Eu vou botar You Are Not Alone. Isso sabe? É muito... O Michael fazia isso. Sabe? Isso as muito... músicas não estavam porque... à toa no setlist. Isso era muito interessante, por quê? Porque ele separava o show em blocos. Isso, parte também. Da abertura, também. Parte do meio que era pra relaxar o pessoal, aí uma parte no meio que ativa o pessoal, volta pra preparar sim. O pessoal pro final e... entendeu? Aí tinha uns intervalos, aí sim. O show sempre acabava naquela nota de salve o mundo, é muito legal e tudo mais, sabe? Ele poderia separar o show em blocos, tirar uma música e faria de... Porque a música ela tem função. Isso é ele muito tira uma música. Ele tira uma música, tipo, vamos supor, Human Nature, por exemplo, que ele tocou até a Dangerous Tour. Ele tirou Human Nature e botou Stranger in Moscow no lugar. E se você for ver, são duas músicas que são muito semelhantes em termos de função. Sabe, você compara um show da Dangerous Tour com um show da History Tour, e Human Nature antecede Smooth Criminal. E na History Tour, a porra da Stranger in Moscow antecede Smooth Criminal. Sabe? Pois ele faz. Tipo, a música tinha função no setlist. Não então era só uma compilação. Exato. Você pensar em como o Michael faria isso na Invincible Tour, tipo, sei lá, provavelmente ele ia abrir o show com Unbreakable, e daí, tipo, ele ia emendar Unbreakable com They Don't Care About Us, e não sei o quê. Cara, é uma coisa que todo mundo queria ver muito, assim, sabe? Né? Michael Jackson só ia voltar a fazer show em 2009. Né? Sim, só que infelizmente isso não aconteceu por muita coisa e isso dá um podcast inteiro. Isso dá um podcast inteiro. Cara, também. É muita teoria da conspiração. Tem várias conspirações que dizem que, sei lá, tipo, eles exigiram demais do Michael e o Michael acabou não aguentando e morreu. Tem gente que diz que mataram o Michael. Cara, isso dá, um tema de podcast. Eu tô com vontade agora de fazer um podcast sobre isso, mas enfim, vamos continuar. Dá pra fazer agora, dá pra fazer um trust no dá pra fazer um no trust One. No tá vendo? Pois é, mano. Falar com o Matheus depois. Enfim. Vamos falar agora sobre os outtakes do. Sim, tipo. Do Invincible. Como eu disse anteriormente, o podcast. O álbum, ele tem, tipo, muita coisa que ficou de fora. Ele tem muita música pronta que ficou de fora. Tudo bem, o Dangerous tem várias músicas que ficaram de fora e tudo mais, mas, tipo, a maioria delas não tá pronta. Você tem, tipo, uma Worth the Body, por exemplo, que não tá pronta, mas, tipo, tá, sei lá, 70% completa. Você tem uma If You Don't Love Me, que tá 90% pronta, mas não tem nenhuma coisa pronta. O Invincible tem coisa pronta. Bastante, até, sabe? Tipo, ele tem, por exemplo, ele tem A Place With No Name, que é uma homenagem a uma música da banda America, que se chama A Horse With No Name. que as pessoas... Vocês provavelmente conhecem, né? E, tipo, ele, a letra da música fala sobre um cara que... O pneu do carro dele fura no meio da estrada. E a estrada tá bem nebulosa. Aí ele desce pra trocar o pneu e ele... Silent Hill. E uma mulher sai da neblina. E daí, tipo, a mulher leva ele pra uma terra encantada e tudo mais. Só que daí a mulher começa a se apaixonar pelo cara. Isso é muito Michael Jackson, mano. Ei, tipo, a mulher começa a se apaixonar pelo cara, só que daí o cara começa a olhar pras coisas dele. E ele percebe que ele tem uma família ali fora. E ele não sabe se ele sai ou se ele fica. E a música termina assim. Sabe, a música não tem final. Essa música é genial, cara. Essa música é fucking genial. E ela ficou de fora do álbum. Tava pronta. Procura. Tudo bem. Tem um Escape. Essa música era genial. E ela ficou de fora do álbum. Exato. É. Tem o Escape. Que é uma coletânea de demos do. Que é uma coletânea de demos do Michael Jackson, que tá na minha mão nesse exato momento. Remixadas e reproduzidas. Eu já falei dessa porra dessa coletânea aqui. É um nojo. Só que a versão deluxe dela. A versão deluxe dela tem as versões originais. Que são as demos. E, cara, tem cada demo foda aqui, cara. Tipo, essa demo mesmo que eu falei da Place With No Name, era uma demo que já tinha vazado. Metade desse álbum já tinha vazado. Só que pelo menos eles lançaram oficialmente. Eles tiveram a decência de lançar oficialmente. Né? Pois é. E... Assim, tem muita gente que ainda fala que tem muita coisa pra ser lançada. Tem muita coisa, muita coisa. Tem gente que já teve letra vazada. Teve, a música em si. A música não, a... Ah, tem várias. Tem várias. A gente ainda tá esperando, talvez, aí uma... Tem uma chamada I Am A Loser, que vazou em 2013, por exemplo, que também é uma música pronta. Ela é uma música que parece ser, sei lá, dos idos de 2007, mais ou menos, né? Tipo, pela voz do Michael e tudo mais, né? Pois é, né? E, tipo, ela é uma música meio fraca, só que, tipo, ela tá pronta. O Invincible, sabe? Ele chegou a ter alguma versão deluxe? Assim, depois que eu... Que mais... Então... Não, talvez... Nunca teve um lançamento, nunca teve nada. Talvez... Ele ainda é recente também, né? Talvez esteja, tipo, sei lá, pra um aniversário aí de... Vispoad de dois... Talvez, sei lá, 2021? Eu duvido muito. Sabe por quê? Por quê? Porque o Thriller teve edição especial de 25 anos, beleza. O Bad teve edição especial de 25 anos. Só que o Dangerous não teve edição especial de 25 anos em 2016/17, por exemplo. O History não vai ter, porque o History é um álbum duplo e ia ficar muito complicado pra eles fazerem. O Invincible muito provavelmente também não vai ter, porque nem o Dangerous e nem o History vão ter. Caraca, como é que tu não faz uma versão deluxe do Dangerous, mano? Meu Deus do céu. Exato! Porra! Como? Os shows que os fãs do Michael mais querem ver são os da Dangerous Tour. E eles não lançam nenhum. E eles têm footage de todos eles. E eu posso provar isso pra vocês. Eu posso provar. Posso provar. Tipo, aparece a foto do Luquinhas com um monte de foto, assim, com a cara do Motorola, provar. Entendeu? Com a cara do Motorola com risco no meio, assim. Eu posso provar. É com uma foto do Michael Jackson, assim, em 2012, andando na rua. Então, tem, tipo, também tem Blue Gangsta, que é uma música cuja demo é muito boa. Tem Escape, que, tipo, a demo também é maravilhosa. E vão lá, eles vão lá e relançam e estragam a porra da música. Eletrônicozinho, sabe? Motorola at his best. Sim, de outtake do Invincible desse álbum aqui, eu posso citar Chicago, que é uma música gravada em 2001, composta por uma pessoa que eu esqueci o nome, eu não vou tirar o encarte do meu... Se bem que eu vou sim, pera aí um minuto. Eu vou tirar o encarte aqui do meu Escape pra saber o nome da pessoa que compôs a música, porque eu tenho que dar os créditos, né? Cuidado, cadê? Cara. O cara vai te matar aí. Chicago... Corey Rooney é o nome do cara que compôs. Ele mostrou essa música pro Michael. E o Michael, tipo, ele adorou a música e gravou. Só que, tipo, ela ficou de fora do álbum. E a letra da música é um pedido de desculpas do Michael pra um marido traído que ele traiu sem saber. Porque a mulher seduziu ele e não falou pra ele que ela era comprometida. Cara, tipo, são umas letras pera, assim. Pera, what the fuck? Tipo, não, o começo da música é: eu a conheci no meu caminho pra Chicago. Né? Tipo, a música vai se desenrolando e você percebe que a música é literalmente um pedido de desculpas pra um marido traído. E, cara, é fucking genial. E não tá no álbum. Mano. Sabe? Eu não entendo qual foi o critério do Michael pra escolher as músicas desse disco, sinceramente. Eu não entendo. Cara, eu acho que no final, quando ele já tava com gravado, e a única. Ele já tava naquele modo foda-se, entendeu? Ele. Cara, o disco é de 2001. A demo de Chicago, que se chama She Loves Me, data de 99. Caralho, então, tava talvez, muito boa. Talvez ele achasse que, sei lá, no selo de qualidade MJJ, não sei. Porra, cara, aí eu te pergunto uma coisa, como é que Privacy passou, por cara, exemplo? Cara, também quero saber, mano. Como é que Privacy bosta, passou? Mano, como é que Don't Walk Away passou? Como é que Don't Walk Away, cara, é uma merda. Don't Walk Away é uma merda, sabe? Ela é fraca, ela falta carisma, ela falta pulso, ela falta carisma de novo, sabe? Ela falta carisma e falta carisma, e, sabe? Ela não tem nada. Mas isso eu falo com mais detalhes quando eu chegar no Faixa a Faixa. A questão é que, tipo, eu ia citar várias coisas aqui, só que, tipo, não tem muito tempo e essa gravação já deve estar enorme, né? Tipo, tem várias coisas. Tem também, tipo, do The Youth May Collection, uma música que se chama Fall Again, que é uma balada lindíssima, assim, que eu sugiro até que vocês procurem, porque é um trabalho genial, assim, só que tá incompleta. É. O Michael não completou a porra da música. Tem We've Had Enough, que é tipo uma Man in the Middle, cuja instrumentação é magnífica também, e não tá no Invincible, sabe? Essas coisas me deixam bolado com o Invincible. Tudo bem que esse material todo meio que saiu depois, o que não saiu vazou e tudo mais, só que, porra, o Invincible era pra ser um álbum muito melhor do que ele é. Pois é. Muito melhor, sabe? E bem, passando dessa questão dos outtakes, né, que eu meio que me prolonguei um pouquinho, a gente pode agora fazer um faixa a faixa do disco, analisando com certeza por cima cada música. Eu sou o completo oposto do Luquinhas no... Se o Knight estivesse aqui, ele pegaria o meio o dele. O Knight mas... já disse que eu tô morto, tá? Se eu passar pela rua dele... Ah, então... Então eu estou morrendo de medo. Tipo, vamos lá. Eu vou começar. A gente tem, por exemplo, Unbreakable, que é a música de abertura do disco, que pra mim é uma música perfeita. Tipo, como notoriamente tipo gigante. Notoriamente gigante, que morreu 4 anos antes do disco sair, porque foda-se. Né? Caraca, mano. Assim, que rapper morre, tipo, é normal rapper morrer. É normal. Não, todo mundo, não, isso você está implicando que, as pessoas, que não é normal escroto. As pessoas morrerem. O quão escroto é eu dizer que rapper, que, tipo, é normal rapper morrer. É, tipo assim, ah, rapper morre, eu não morro, entendeu? Não, é rapper morre cedo, é normal, sabe? É, ele foi assassinado, é que, né? Sim, ele foi assassinado. Eu não sei os pormenores da história, mas a questão é que ele realmente foi assassinado 4 anos antes de sair. O Michael Jackson, ele disse que ele queria colocar o Notorious B.I.G. com collab nessa música, porque ele achava que ele era um rapper pequeno na época e que ele queria mais exposição pra ele. Aí o Notorious B.I.G. chegou lá e falou, maneiro. Maneiro. O Michael era muito foda, né, mano? Pois é. Porra, o cara era foda, sério. É, e quando ele vê talento uma pessoa... Ele vai... Tipo, tem uma música aqui, é Butterflies, que se chama. Cara, que, tipo, é uma música que não é do Michael. Mas ele simplesmente pegou a música e gravou, sabe? Cara, ele foi lá, tipo, pegou da compositora e tipo, falou, não, deixa que eu interpreto. Eu faço pra você, sabe? É que era uma coisa que o Michael meio que tinha parado de fazer, tipo, há um tempo já. Sim. Desde o Dangerous ele compunha tudo que ele fazia, né? E, tipo, enfim, eu tô me adiantando aqui. A questão é que Unbreakable, pra mim, é uma música perfeita. Apesar do rap, tipo, até o rap se encaixa bem na música, sabe? Tipo, caralho. A letra da música, tipo, é quase que autobiográfica, porque a letra diz que, tipo, você pode tentar fazer o que você quiser pra me derrubar, mas você não vai conseguir, sabe? Cara, é. Basicamente é essa a letra da música. Por mais que eu não seja muito fã de Unbreakable, é porque não é que eu não gosto da música, eu só não sou muito fã. É uma ótima maneira de você iniciar um álbum. É, cara, tipo, ela abre. Ela abre de um jeito assim que te pega pelo álbum. Tipo, se o disco continuasse nessa vibe, ele ia ser, tipo, melhor que o History, talvez. Melhor que o Dangerous, até. Eu só acho que falta um pouco de organização, porque aí depois vinha Heartbreak e Invincible. Aí, tipo, três faixas do mesmo estilo, assim, de um. É, três faixas do mesmo estilo, realmente. Aí depois vem um monte de balada. Talvez se você achasse mais assim, uma balada, um rap pop, assim, ficaria um pouco mais maneiro. Primeiro. A gente tem Heartbreaker aqui, que é uma música que eu acho que ninguém gosta. Eu tenho quase certeza, na verdade, que ninguém gosta dessa música. Porque, eu também não gosto de Heartbreaker. Ela é uma música que falta... Ela é uma música que falta carisma, de novo. Tipo, falta de carisma é um grande problema desse álbum, inclusive. Né? Ela é uma música que falta, tipo, algo pra chamar dela. Tipo, ela não tem uma característica única dela. Agora, o rap dela tá meio jogado ali. Luquinhos, ela não funciona agora, direito. Sabe? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Michael tentou dar um passo na perna? Talvez. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que o Michael se acomodou um pouco, na verdade. Eu acho que ele se acomodou. Porque se você vê o History, por exemplo, o History tem uma pegada totalmente ácida e totalmente áspera conforme a imprensa. Tipo, o History... O Michael sempre incluía uma música de crítica à imprensa. No History tem duas, pô, sabe? Tem Scream e tem Tabloid Junkie, sabe? Pô. No History tem They Don't Care About Us, cujo clipe era uma prisão, sabe? A versão brasileira é muito melhor. Não, eu prefiro a versão da prisão, sinceramente. Seu antipatriota! Enfim. Ah, meu pau. Enfim. Tomar no cu. É que no Invincible nós temos o clássico, mais uma música contra... É, né? É mas, Privacy, tipo, que Invincible... é só que, tipo, bosta. A gente chega em Privacy depois, né? Sim. Só que, tipo, o Invincible, ele começa bem, aí ele desacelera com... Ele dá uma freada foda com o Heartbreaker. Sério, muito, tipo, muito, sabe? Aí ele volta um pouquinho com o Invincible, porque o Invincible eu acho uma música boa, sabe? Decente. Talvez, nem incluindo os outtakes. Eu dou 7,5 pra ela, sabe? Talvez, nem incluindo os outtakes, né? Talvez se o álbum tivesse lá umas 8 faixas, assim. 8 mas, é pouco, sinceramente. Sei lá, umas 12. 12 é bom, 11. 11 é um bom número, 11 é um ótimo número. Eu achei Invincible, ele tá meio longo, assim. Ele é meio longo. Parece que as baladas, elas são lentas. Aí o álbum parece que ele é mais lento. Sim, é síndrome de CD isso, cara. Porque, tipo, o disco tem tamanho de CD. E, tipo, naquela época o disco meio que tinha que ter tamanho de CD. Tipo, o Bowie sofreu disso com o Outside, por exemplo. É, todo mundo sofreu muito disso, né? Música Outside de tem, o Outside tem fucking 19 músicas, sabe? Caramba. Tudo bem que o Outside é maneirinho até, mas, tipo, ele tem 19 músicas. Sabe? É muita coisa. Né? Mas enfim. É, você tem Invincible, que é uma música que eu acho muito boa. Tipo, eu dou 7,5 pra ela, de 10. E eu não acho que ela devia ser a música título. Eu acho que Unbreakable tem muito mais o apelo de música título, sinceramente. Tipo, esse álbum devia se chamar Unbreakable. Sabe? Seria muito melhor. Né? E tudo pois mais. É. Aí depois a gente tem Break. E aí você entra na área meio estranha do disco. Não, né? Cara, Break of Down é muito foda. Break of Down é legal. É muito foda, eu tenho que admitir, tipo, Break of Down é legal. Ela, por curiosidade, ela tá no Number Ones. Eu não sei por que ela tá no Number Ones, mas ela tá. Eu fui descobrir por quê, que, sei lá, eu tinha um feeling quando eu tava escutando Invincible mais cedo hoje, que eu já tinha escutado aquilo. É. Antes. Eu lembrei de um CD. Tem um CD pirata que eu tenho, que foi de um cara que, tipo assim, você pedia as músicas e ele colocava um CD que tu queria. Que se chamava Michael Jackson Músicas Lentas. Meu Deus. Que a minha mãe tinha pedido músicas lentas de Michael Jackson, porque ela não gostava muito da... Ela gostava, tipo assim, ela falava música lenta, mas era mais balada. Aí eu fui ver. É basicamente músicas do Invincible, com algumas outra ali, entendeu? Aí eu fui ver, cara, Break of a Dawn, eu já me lembrava. E o Rock My World também. E o caraca, mano. E tipo... Caralho, que história. É, mano. Depois eu tiro uma foto, gente. Eu coloco nos comentários pra vocês verem. Beleza. A questão é que... Tudo bem, tipo, o disco tem bastante balada. Tipo, pra quem gosta de R&B, balada e tudo mais. Tipo, ele é bom até, apesar de ser meio repetitivo e... cheio demais, gorduroso. Só que o Michael já faz isso melhor, cara. Você pega Labyrinth Girl, e Labyrinth Girl é, tipo, melhor do que todas as baladas desse disco juntas, praticamente, sabe? Sei lá, exceto Whatever Happens, porque Whatever Happens é foda. E não tem discussão, né? A questão é que, tipo... Red, porra. Mas então, a gente tem Break of Dawn, e daí você tem Heaven Can Wait, que, tipo, é uma música parecidíssima com Break of Dawn. É, cara. Eu falo, é, tipo, sabe? Eu também gostei muito de Heaven Can Wait. Justamente por causa que ela é meio parecida com Break of a... Que é o problema, cara. Se o álbum, ele tem uma desorganização assim, que parece que é muito repetitivo, mas até que não é. Até que as músicas são... Só que aqui você... É como você tá escutando tudo numa linha, num linear, assim, aí parece que é tudo a mesma coisa. Sim. Só que, tipo, além disso... nesse sentido que você disse, tem, tipo, uma questão de organização aqui, que o Michael decidiu quebrar isso e botou You Rock My World entre duas, sim, baladas. Tipo, eu gostei dessa decisão, porque, tipo, meio que deu uma quebrada. Se ele tivesse posto Invincible aqui e You Rock My World no início do álbum, depois de Unbreakable, seria melhor. E tirasse Heartbreaker de vez, né? Eu tenho que fazer o meu tracklist desse álbum depois, tipo, pegar, tipo, as músicas que estão nele e reordenar e tirar algumas coisas daqui. Vai ser divertido até. Eu acho que eu posso fazer uma playlist no Spotify pra se isso. Se eu não me engano, tem um site que é feito pra justamente... Que eu tenho um colega meu que usa. Aí você dá o nome do álbum de... Entendeu? Uhum. Tira Invincible. Entendi. Enfim. É. Aí, tipo, aí a minha playlist eu vou chamar de Unbreakable. Daí Unbreakable vai ser bem melhor. Mas, tipo, é uma coisa boa. Tipo, o Michael tentou quebrar, só que ele não conseguiu muito bem. Com You Rock My World. Que é uma música que eu gosto bastante. A versão, gente, de álbum seria impecável. Não fosse a porra da intro. Ah, eu ia falar isso agora. Ah, sabe? O Chris Tucker, tipo, falando, gritando no seu ouvido e tudo mais, tipo, cara, essa intro não faz muito sentido, sabe? Tudo bem que, ah, não, ela faz sentido com a música e tal, que o Michael vê a mina passando e tudo mais. E em termos de letra, essa música é meio que uma The Way You Make Me Feel 2, se você for parar pra pensar. É, pois é, eu pensei nisso. Eu falei até com o Lucas, pô, mas vai ver que não, eles não colocaram aquilo isso por causa do videoclipe, não sei o quê, porque fizeram um videoclipe, aí decidiram colocar a versão do videoclipe, não, mas não, a música do estúdio foi feita antes do videoclipe. É, provavelmente, né, tipo, tudo bem que a ideia é a mesma, então, tipo, no clipe eles falaram e estenderam a ideia. É, pois que, é. Porra, The Way You Make Me Feel não tem uma intro de 30 segundos no bad, entendeu, por exemplo. The Way You Make Me Feel simplesmente começa, sabe? E eu sei que é desonesto eu comparar uma música do Invincible com uma música do Bad, porque é concorrência desleal, mas eu não posso fazer muita coisa, né? Tipo, é o mesmo artista. Né? É, galera. Críticas são críticas. Não é porque você gosta de um artista, porque, né? Exato. E a gente também tem Butterflies aqui, que a gente já citou anteriormente. E, cara, eu adoro essa música. Eu também. Tipo, o refrão dessa música é legal. Os vocais do Michael, tipo, uns falsetes que ele dá ali pro meio, do meio pro final da música, são, tipo, sublimes. Ele arregaça no vocal nessa música. Só que essa música é estranha. A versão dela, tipo, é muito... Sei lá, cara. Eu não sei dizer. Eu não sei explicar, acho que é só ouvindo. Você pega a música pra ouvir e tudo mais, e você vê que tem algo ali que não se encaixa direito. Tipo, eu não sei se são os vocais, se é o refrão, sabe, se... Sabe o que me lembrou? A letra... A primeira faixa do... Do Black Star, que também tem algo parecido. É, só que o problema é que Black Star é muito boa. É, sabe? Pois é. Black Star é muito bom. É estranho, mas é muito bom. O problema é que Butterflies é estranho, só que ela acaba sendo meio esquisitinha ali, sabe? Tipo, ela acaba sendo meio 6,5 de 10 e tudo mais. Só que, porra, eu adoro essa música, repito. E, sim, sinceramente. Eu também gosto muito. Sinceramente, pra mim, tipo, ela é uma das melhores desse álbum pra escutar, assim. Especialmente se você tiver, sei lá. Eu não queria falar isso porque ia ser meio cringe, mas sei lá, se você estiver apaixonado, escuta esse disco, sabe? Você vai gostar muito. Que porra, cara, sério, o disco é metade balada. Sério. É. As baladas boas, ok? Não, pô, pega, sei lá, apesar de que realmente, né? É meio complicado esse disco aqui, a parte das baladas, tipo, é o que atrapalha o disco, sinceramente. Pois é, depois de Butterflies tem Speechless, que já foi um antes, é minha favorita. Sim. Cara, que música foda. Eu não entendo como você gosta, cara, de Speechless. Cara, é muito foda. Mas aí, curiosidade sobre Speechless que eu tava lendo. Cara, aí Michael Jackson, tudo bem. Tipo assim, eu sei que tu é um cara muito maneiro. Tu é um cara que adora, adora criança, sim, assim. Mas cara, por favor. Ele falou que ele criou uma música de romance depois de ele ter brincado com umas crianças. Essa música não é bem de romance, né, cara? Tipo, não, ele falou assim, ele falou, foi uma entrevista, ele falou assim, pô, eu depois de ter brincado com um monte de criança, eu subi na casa deles e comecei a escrever Speechless. Eu não gosto de dizer isso porque é uma música de romance. Meu Deus do céu. Mas... eu não vejo essa música como uma música de romance, sabe? É, eu também não, mas tipo assim, é o Michael. Né? Porque, tipo, ele fica falando, ah, não tem nada impossível quando Deus está do meu lado, não sei o que e tal. Eu acho que ela é mais uma música gospel do que uma música de romance em si, mas... É, o álbum, ele também... Ele É um álbum que ele vai pra vários estilos, assim. Mas ele tenta ser. É um álbum que ele tenta ser até bastante. A mágica dele. É. Aí a gente tem quebrando um pouco de barreira. A gente quebrando esse pouquinho essa questão de baladas e tudo mais. 2000 Watts. Que é uma música que eu acho ok. Tirando as tosqueiras de 2001, como o Nightinha disse, né? Tipo, ah, 3D. Ué, não é 200? Não, é 2000. É 2000. É, tipo, é 2000. Ah, é, pois é, né? E é, eu achava que era só 200, mas enfim. É, meu, tô ficando cego. É muito anos 2000. Essa música é bem início de anos 2000 mesmo. Tem aquelas partes ali com eletrônica e... Ela começa literalmente com coloque seus óculos 3D. Consegue ser mais futuro que Mr. Blue Sky, né, mano? Tipo isso. Enfim. Ela é uma música que eu não gosto muito. Eu não sentia necessidade de editar a voz do Michael nessa música pra deixar ela mais grave. Eu não sei se realmente sabe era necessário. Sabe o que fica aparecendo? Parece que é música filler, mano. Parece, né? Um pouquinho. Parece que é música filler. O Dangerous tem mais esse problema do que o Invincible, mas sim, realmente. E o Invincible não tem esse bagulho de filler, porque ele tinha umas músicas muito boas nos álbuns. Sim, cara. Como eu disse, tipo, dava pra fazer muita coisa. Tipo, tem... Porra, tem Hollywood Tonight. Tem... Deixa eu ver aqui o que mais. Tem... Behind the Mask, que é do Thriller, que ele poderia ter aproveitado. Tem Slave to the Rhythm, que ele poderia ter aproveitado também. Porra, tem muita coisa que ele poderia ter aproveitado, mas não. Pois é. Sem contar... tantos os outtakes que a gente ainda não escutou, se ainda existem, né? Sim, sim. Pro Motorola. Tem muitos do Bad. Tem muitos do Bad, por exemplo. Please, Motorola. Não escutou ainda. Ah, pô. Coitado do Motorola. Ele não tem muito a ver com isso, né? Será que ele ainda é o presidente da Sony? Acho que não. Ah, então tá. Então desculpa aí, Motorola. A gente tem You Are My Life também, que... Complicado. É uma das... Oi? Cortou. É uma das minhas favoritas do álbum. Sim. No meu caso, com relação a essa música, tipo, eu até gostava dela, só que eu tava reouvindo esse álbum esses dias no Spotify e tudo mais, e tipo, chega do meio pro final da música, ela vira uma barulheira dos infernos, sabe? É, mano. Ela fica alta pra caralho, é sabe? Meio bizarra. Ela é meio mal mixada, assim, tipo, ela é muito alta, eu não sei dizer, sabe? Tipo... Você gosta de You Are My Mal Mixada Life? É. Te disse isso no Telegram hoje, quando a gente tava conversando sobre o disco. É tipo, ela é meio mal mixada e tudo mais, e porra, além disso tudo, falta carisma, como várias outras músicas desse álbum. Como, sei lá, por exemplo, Speechless, falta carisma. E é o bizarro, porque a gente tá falando logo de Michael Jackson, não é? Ruído o carisma. Logo o Michael, falta carisma. E sobre esse lance de falta carisma, nós temos aqui Privacy. Nossa senhora, essa tem, eu acho. Jesus, cara. Cara, tudo bem, cara. Nessa hora já virou clichê do Michael colocar. Ah, beleza. Se você quiser, pô, bota. Não tem problema. Tá fazendo isso desde o Bad, tá ok. Só que, tipo, cara, vamos lá. No Bad a gente tinha o quê? Leave Me Alone. Que não era do Bad originalmente, mas entrou depois de relançamento e tudo mais, né? No Dangerous você tinha Why You Wanna Trip On Me. Que é uma música que algumas pessoas não gostam tanto assim, mas eu gosto bastante. No History você tinha duas, que é Scream, que é magnífica, e Tabloid Junk, que é uma música, foda. Tipo, sim. E Tabloid Junk é uma música que é, tipo, bem ignorada, só que eu acho maravilhosa. Tabloid Junk, tipo, é muito boa. Muito boa. E aqui você tem Privacy, que é fraca, os vocais não tem nada a dizer, basicamente, tipo, em termos de performance. A música em si não tem uma mensagem... nova o suficiente pra apresentar. Tudo bem, é esse lance de imprensa, que não sei o que, mas porra, cara. Chega, a gente já entendeu. Chega! Né? É tipo isso, né? E porra, cara, eu não sei nem o que dizer dessa música, que tipo, é uma das músicas que eu menos ouvi na minha vida. Se eu ouvir essa música 5 vezes é muito, sabe? Porque porra, é ruim. Desculpa, é ruim, mano. Tá, aí uma aqui, ó. Qual acho que a gente tira, até agora, qual acho que a gente tiraria do Privacy, na minha opinião, Speechless e Heartbreaker, sabe? Cara, eu também tiraria 2000 Watts. 2000 Watts eu também talvez tiraria, mas eu não sei. Eu não sei se ela é ruim o suficiente pra isso, sabe? Ok, então. A gente tem depois de Privacy, Don't Walk Away, né? Que também é outra música que eu retiraria desse álbum. Que... Fraca. Eu gostei. Fraca. É fraca, mas eu gostei. Eu assim... Deixa eu tentar lembrar de Don't Walk Away, porque é uma música tão fraca que eu nem consigo me lembrar direito dela. Assim. É logo tu que é, tipo, Michael Jackson number one. É, não, é porra, tipo... É uma música em um milhão que eu não consigo lembrar do Michael. Tipo, eu lembro de outtakes como Carousel, que é um outtake do Thriller, mas eu não lembro de Don't Walk Away, porque Don't Walk Away não é boa. Foi mal. Né? Mas, tipo... A questão é que eu não sou muito fã de Don't Walk Away. E eu não acho que ela tem muito a apresentar também. E sinceramente, pra mim, eu retiraria essa música do disco com toda certeza, sem sombra de dúvida, e trocaria, sei lá, por uma Slave to the Rhythm da vida, por uma Blue Gangsta da vida, sabe? Pois é, mano. Entendeu? É isso. É, depois... Tem alguma depois coisa a de... Não. Eu acho ok, assim. Sei lá, esse plano do álbum, ele é muito ok. Ele é muito ok, cara. Tipo, ele tem umas coisas muito boas, só que ele tem muita coisa ok, sabe? Ok, cara. Ok. E agora... Agora a gente vai entrar numa parte muito boa do álbum, na minha opinião, sabe? É, a gente chega no final. Olha só, Luquinhas, o que final é desse álbum é muito bom, cara. Sério. É, a gente tem Cry. Cry. Cry. Pra quem não sabe, é a música que eu citei no início do podcast, né? Da treta lá com a Sony, cujo clipe o Michael não aparece e tudo mais, né? E tal. É um clipe que é até bem esquecido. E esquecível, né? Esquecido, esquecível, genial. Porra, esse jogo de palavras ficou bom, porra. Mas enfim, é uma música, é um clipe esquecível e tudo mais, só que tipo, a música é muito boa. Essa aqui também é meio que uma Man in the Mirror, tom 2. Porque tipo, o tom da música, tipo, em termos de letra e tudo mais é o mesmo e tal. E ela foi composta pelo R. Kelly. Pelo Robert Kelly, que é dono de coisas como... Qual que é o nome da música, gente? I Believe I Can Fly, isso. É uma das músicas mais famosas da história, né? E também ele compôs You Are Not Alone, que é um dos maiores hits do Michael, entendeu? Então, tipo, ele tava em boas mãos aqui, sabe? Tipo, essa música tava em boas mãos, né? Sim. E, porra, cara, é uma música muito boa, tipo, é uma letra muito legal. Eu acho que provavelmente ele ia usar pra encerrar os shows da Invincible Tour, se ela tivesse ocorrido e tudo mais. Porque ela é muito boa pra isso, né? Tipo, ia ser tipo aquele finalzinho de setlist, né? Black or White, Earth Song, aí vem, sei lá, talvez Invincible, mas eu acho que Invincible estaria lá em cima, mas enfim. Heal the World e Cry, sabe? Eu acho que ia ser isso, né? Ia ser perfeito, sabe? Pois é. Muito boa essa música mesmo, tanto que saiu como single no álbum. Sim, sim. Uma curiosidade sobre o single dessa música é que ela é um dos únicos singles do Michael que tem uma B-side que não tá no álbum. Sabe? Porque normalmente o Michael não fazia isso de lançar non-album content, né? E tudo mais. Só que, Né? O single dessa música, eu adoro quando não lançam non-album content. Porque non-album content só serve pra atrapalhar, sinceramente. Pois é, né? Aí tu vê essa porra. Aí tu vê a discografia dos Rolling Stones. Tu não sabe se tu começa escutando pelo álbum, pelos americanos ou pelos europeus, porque os europeus tinham música não lançada no álbum. Europeus, meu Deus do céu. Europeus, Red. Europeus. Porra. Desculpa. Mas corta, calma aí. Não corta, não. Deixa isso aí. Pode deixar. Ah, mano. Ah, não. Europeus. Então. Sobre isso, também tem a discografia do Bowie, usando o Bowie como exemplo de novo, que porra, de 64 até 67 só tem single, e você não sabe onde você vai achar esses singles pra baixar, sei lá, como álbum e tudo mais, né? Tudo bem que tem compilações depois, como 1965, London Boy e tudo mais, mas porra, atrapalha, cara. 1965? Sim, o nome da compilação de singles é 65. Ué, sabe? Mas o Bowie não começou a carreira solo dele só em 60. Não, tipo, ele começou a carreira solo dele em 64. Sério? Caraca, mano. Off topic aqui, mas tipo, cara. 64. O primeiro single dele saiu em 64. Pois é. Cara. Louco, né? Mas então. Então, tipo, esse é meio que tipo um dos únicos non-album contents do Michael, além do... dos outtakes dele. E o nome da B-side é Shout. Da bichada. da bichada, isso. O primeiro álbum do Bowie foi em 67, sempre achei que fosse. Sim. Não, tipo, é porque é o primeiro álbum que as pessoas ligam é de 69, que é o Space Oddity, né? É, pois é. Cara, até no podcast de Michael Jackson a gente fala sobre o Bowie, é impressionante. Cara. O Bowie tá em tudo. Ele é onipresente. Pois é, mano. Enfim. Tem a B-side da Shout, que tipo, é uma adição. Eu não acho essa música muito boa e tipo, ela nunca foi relançada também. Não oficialmente, se não me engano, eu posso estar dando uma informação errada aqui, mas eu acho que não. Né? Se eu tiver errado, me corrijam. Né? Pois é. A questão é que, tipo, essa B-side existe, ela não é muito boa, mas ela existe. Né? Uhum. E também, dando prosseguimento aqui, a gente tem The Lost Children. Que beleza, é uma balada e tudo. Só que, porra, essa música é incrível, cara. Sim, mano. E um detalhe: além de Speechless, ela é a única música composta somente pelo Michael Jackson nesse disco. Sabe? A única. Tipo, só as duas. Ela e Speechless. E, tipo, eu não sei muito bem o que aconteceu, porque Speechless não é tão boa assim, mas The Lost Children é foda pra caralho. É, sabe? Eu gosto de Speechless, como eu já tinha falado. Então. Sim. Eu também gosto muito de Lost Children também, mas, sei lá, tem alguma coisa em Speechless que. Eu não sei, cara. Talvez a letra. Não sei, sinceramente, né? Mas, enfim. Sobre. Isso da The Lost Children, ela é uma música que eu vejo muito como, sei lá, um encerramento instrumental de um show do Michael. Tipo, ele pegar essa música e tocar instrumental depois que o show acabou, depois de Cry, depois que ele já saiu do palco. Aí toca instrumental, solta uns fogos ali, como o Michael já fazia normalmente, e é isso, boa. Porque, porra, essa música é perfeita pra isso, sabe? E, tipo, os vocais do Michael também, tipo, tão muito bons. Ele canta num tom que é meio grave pra ele e tudo mais. Né? Só que, tipo, fora, ele consegue entregar esses graves de uma maneira muito boa, né? E aqui, nós entramos na do disco, que é Whatever Happens, né? É a melhor música do disco e foda-se. Sabe por quê? Porque ela tem Carlos Santana, filha da puta, um dos melhores guitarristas do mundo, sério. Esse cara é muito bom, sério mesmo. Tipo, e ele dá uma vida pra essa música que eu não sei explicar, sabe? Tipo, ele toca muito bem nessa música. Tipo, ele assovia no começo, tipo, a performance de assovio dele é bem legal e tudo mais, né? E, porra, a letra de Whatever Happens também, tipo, é muito inspiradora, assim. Porque, tipo, é tipo, sei lá, um casal passando por dificuldades, né? Tipo, o Michael gostava muito de compor sobre casais, né? E, Michael, e aí, Michael? Tipo, ele tipo, compunha, tipo, ele compôs essa música sobre um casal que tava passando por algumas dificuldades e, tipo, o grande motivo da música é: aconteça o que acontecer, nunca solte minha mão, sabe? E, tipo, cara, mano, eu acho essa música genial, sério. Michael Jackson, né, Luquinhos? É, porra, cara, o Michael, quando ele queria, ele fazia uns bagulhos, tipo, que, nossa, sabe? Assim, a gente não tá dizendo que ele não queria fazer o... Não, é... Mas, cara, ia ser muito impossível, né? Tipo assim, se todos os álbuns do Michael Jackson fossem no mesmo nível de qualidade. Ah, depende, né, mano? Não são muitos, mas, tipo, dava pra fazer. O problema é que o Invincible foi realmente, tipo, muito foda, cara. Foi, é, ocorreu muita coisa, como a gente já tinha contado. Tanto o pré-Invincible, quanto o durante-Invincible, quanto o pós-Invincible, sabe? Tipo, a vida do Michael nunca foi a mesma, sabe? É uma tragédia mesmo, sabe? Né? E para encerrar com chave de mediocridade, não Thriller é 2. Mediocridade é Thriller 2, só que medíocre. Que é Threatened. Cara, gente, Michael Jackson já tinha feito Thriller 2, era Ghosts, cara. Ghosts. Inclusive eu recomendo, é muito bom, assistam. E não, a música. Ouçam a música, da música. Sabe? Cara, a Ghosts música é foda também. É muito Thriller 2, cara. E é original. É, tipo, é muito bom. É muito bom. Só que aqui você tem Threatened, que é tipo, ok, no máximo, sabe? E ela tem até voiceover igual a Thriller, sabe? Ai, mano. Por quê? Não precisava, de verdade. Tipo, essa daqui também é uma música que eu tiraria do álbum justamente por causa disso. Ela não é ruim, mas ela também não é, tipo, muito boa. Ela só tá ali, sabe? Tipo, pra mim, encerrar o álbum desse jeito não foi muito bom, sabe? Pra mim, sei lá, encerraria o álbum com qualquer outra coisa, mas não com... com Threatened, sabe? Ó, tipo, esse TH é chato de fazer. Encerrava o álbum com o instrumental de Unbreakable. Pode ser, pode ser. Porque é um instrumental até maneiro, cara. Bem upbeat, é, tipo, é um instrumental assim. Legal. Só que o Michael não costumava fazer isso. É, pois é, né? Enfim. Isso aí, isso é muito eu. Ele não costumava fazer muita coisa, né? Mas, tipo, ele não costumava fazer isso, mas, tipo, até que é uma boa ideia, tipo, encerrar o álbum com o instrumental e tudo mais, né? Tipo, seria legal. Sim. Não com o instrumental de Unbreakable, porque já é uma música que tem, mas, sei lá, faz uma música instrumental e encerra o álbum. Pois é. Não faz Thriller de novo, sabe? Você não vai conseguir. Não, ele... Ghost foi lançado depois de Thriller, né? É. Sim, Ghost foi lançado depois de Thriller, só que Ghost não tô dizendo que é tão bom quanto, né? Thriller, mas assim... Ah, eu acho. Acho melhor que Thriller, até. Foi mal. Não, é porque tem os puristas de Michael Jackson. Ah! Então não quer quero... Quer discutir Michael Jackson comigo, porra? Não fode, né? Calma. Eu quero chute porra. Sonic Forces com você, enfim. Enfim, cara, Ghost já era Thriller 2, entendeu, galera? Que isso? Sim, tipo, tinha até o filminho. Fazer. Michael Jackson caveira. Fazer. É muito melhor que Michael Jackson zumbi, ok? É muito foda, concordo muito. Aí, acabou o álbum, galera. Acho que é isso, acabou o álbum. Se você não dormiu depois de... Assim espero, né? Assim espero. Essa gravação tá grande pra um cacete. Não, tô falando pra dormir depois do álbum, depois de todas essas baladas. Também, espirando. também. É. Tipo... É, basicamente, esse álbum... Michael Jackson, ele tem uma coisa, ele tem tanta coisa. Ah, tomara teu cu. Enfim. O que eu considero como esse álbum? Ele é um álbum que não é tão ruim quanto algumas pessoas dizem, porque tem gente que fala que o universo é uma merda e tudo mais, não sei o quê. Não é. Não é mesmo. Não é ruim. Sim, sim. Só que, tipo, ele poderia ser mais curto. Ele poderia ser mais diversificado. Poderia ser mais enxugado. Sim, ele poderia ter. Ele poderia ser muito melhor do que ele é realmente, sabe? E já passando pra nota e consideração final, eu sim. daria, tipo, um 7,5. Não, 7,3 pra esse disco, né? Que eu fiz a minha média quando eu tava ouvindo e tudo mais. É. A minha média de nota, tipo, de música pra música deu 7,3. É, eu também, eu daria um 7,5. Sim. Porra. E o Knight não tá aqui hoje, mas a gente perguntou a nota pra ele, a música favorita. A música favorita dele é o Whatever, também, assim, igual, porque, pô, nem como. E a nota dele é 7,7. O Knight deu a nota mais alta, vai entender, né? E tal, tá, e tipo, a gente fez a média, isso deu 7,5 certinho. Sim. Né? E eu acho que é justo, justíssimo pra esse álbum, 7,5. Ele não é ruim, mas sabe? Ele também não é masterpiece, sabe? Que nem é, tipo, não é, ele não é um off the wall da vida, ele não é um bad da vida, sabe? Que tipo, merece um 10, sabe? Tipo, ele 7,5, ótimo pra ele, sim, sabe? Bem, acho que é isso, né? Pois é. Tá? Não, não. Longa vida, Michael Jackson. Longa vida, porra. Ai, Deus. Cara. Bem, gente, é isso. Eu espero que esse podcast não tenha ficado longo demais. Desculpa aí, Knight. Desculpa aí, Knight. De novo. E bem, ó, nem vem com desculpa que eu tava digitando porque eu não digitei, ok? É, quando enfim. Cortes a parte. Bom, eu queria que vocês dissessem o que vocês acham desse álbum nos comentários, caso vocês tenham ouvido. Se você não ouviu, se você não estiver fazendo nada numa tarde, sei lá, sábado, ouve, sabe? Não é ruim. Não é obrigatório, tipo Pet Sounds ou Black Star. É. Ou então o Bad, que a gente poderia fazer um podcast depois, inclusive, cara, falando sobre. Bad vale a pena. Bad, o Bad vale é obrigatório. O Bad é obrigatório. Eu acho que isso devia ser um consenso geral entre todos, porque, tipo, né? Mas bem, é isso. Comentem aí o que vocês acharam do podcast, o que vocês acham do álbum em si. É. Não se esqueça de conferir os outros podcasts do canal. Sim. Né? E também os outros programas da Trust TV, né? Aqui tem games, aqui tem, né, teorias da conspiração, aqui tem música. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Tá aqui não. Mas enfim. Né? O que a gente pode fazer agora... A gente pede desculpa mais uma vez também pelo Knight não ter vindo. É, né? É porque... Como eu disse, se tudo der certo, ele tá aqui no próximo. Mario. Sim. Mas enfim, é meio que isso, né? Pois é. Não se esqueçam de também deixar o like de vocês aí. Fala sua música favorita no álbum. Isso, boa ideia. Fala a música favorita do álbum também, né? Fala a tua nota que você daria pro álbum. Também é uma boa ideia. Bem, opiniões que... não populares também são aceitas aqui. Acho bom. Speechless. Entendeu? Eu tenho muita opinião não popular com relação ao Michael. Tipo, acho que eu demonstrei algumas aqui no podcast, inclusive. Pois é, pois é. Né? E bem, é isso. Acho que. Falou, povo. Valeu aí, galera. Falou.